Se em Goiás, lá em Jataí, do meu grande estado eu nunca saí. Meu lindo planalto eu já percorri, encontrei fartura, miséria não vi. Em Pires do Rio, aonde aprendi a cantar sereno pro Brasil ouvir. Aos meus companheiros eu estou aqui pra cantar com classe tudo que aprendi. Vai rasgando essa sanfona de um lado, que eu vou rasgando a garganta do outro. Segura, Goiás! Verde é esperança, eu digo a verdade. Saí de Rio Verde com felicidade. Viva Santa Helena, terra da bondade. Lá em Goiatuba eu fiz amizade. Buriti Alegre tem gado à vontade. E de Panamá eu fui à Trindade. Canjuba, eu deixei saudade. Segue pra Morrinhos, uma linda cidade. Ah, Morrinhos, essa é uma das lindas cidades do estado de Goiás. Deixa comigo. Linda e Palmeirinha, uma joia fina. Ah, em São Luís tem belas meninas. Em Porongatu quase me domina. Eu saí pra Séries, depois Planaltina, passei em umas também cristalina. E de Hidrolândia fui a Pontalina, fui a Caldas Novas pela medicina. Moro em Itumbiara, divisa de Minas. Alô, oh, Itumbiara, alô, umas cristalina e Hidrolândia. Um abraço a todo o povo de Caldas Novas. Deixa comigo. Cidade de Anápolis, gostei demais. E em Catalão, terra dos meus pais. Formosa e Silvânia, bonitas iguais. O meu Goiás velho não me esqueço mais. Capital antiga dos tempos atrás. Hoje é Goiânia, flor das capitais. Ordem e progresso, Brasília nos traz. Coração da pátria está em Goiás.